Salvador, boa tarde, é o Gol 2097, tem transformação WISP, autorização ideal. Gol 2097, está autorizado Ilhéus, 240 nível, via Golf 677. A decolagem da 10, saída da EL, transição Coral, controle 1208, transponde 5515. Aprovado Ilhéus, nível 240, via Golf 677, decola da 10, saída da EL, transição Coral, controle 1208 e aciona 5515. Correto, e chama para o Bush Vega acionamento com 2017. Chamará, obrigado. Salvador, Oceaner 61142, tem questionamento no portão 4. Autorizado e chame táxi, Oceaner 6142. Tem questionamento, chame o táxi, 6142. Salvador, boa tarde, azul 4065, tem transformação ISP 360 para Campinas. Salvador, Salvador, boa tarde, azul 4065, tem transformação ISP 360 Campinas. Que azul 4065, está autorizado Campinas. O nível 360, via Pesulu no 0 até Pubave, Pesulu no 6 até Belo Horizonte, pode seguir conforme o plano. Decolagem da 10, saída da EL, transição Motiva, controle 120 decimal 8, transponder 5507. Autorizado para azul 4065, nível 360, decola da pista 1-0, intercepta Upper Zulu 1-0, após Ubave, após Upper Zulu 1-6, após Belo Horizonte. A saída é da EL, transição Motiva. Transponder 5507, chama o controle 120, decimal 8, azul 4065 no 23. Correto, azul 4065, chame para o pushback acionamento. Chamará para push acionamento, azul 4065. Olá, Ocean 6321, tudo aqui para poder entrar para Brasília, em duas condições. Ok, Ocean 6321, está autorizado Brasília, 360 nível, via Upper Zulu 17, até Aquino, decolagem da 10, saída Arbor, após Lefa, o controle 120 decimal 8 e o transponder 5524. Autorizado nível de voo 360, via Upper 7 até Aquino, decola da 10, a saída é Árvore Lefa, 1208, o controle Correto, Oxenar 6321, chame para o Bush Vega acionamento. Chamará Bush acionamento. Taxi Oxenar 6142, 144 a bordo, 3 horas e 15, é o Fernando Maceió. Oxenair 6142, livre táxi à direita no ponto espera da 10 1895 a torre. Direita via Índia, ponto espera 1895, Oxenair 6142. Sérgio altímetro 10019. É, diretora 3009, 9. Sai 6326, controle direto, posição Duna, 6326. Sério, 6326. Sério, 6326, controle. Mais escuta, né? 326. 26, direto, posição Duna. Duna, gente, pode ser high speed. 7 para 2010, 2019. Very good. Maintain level 160. You are at 52 nautical miles northwest. Maintain 160. You can take now ship center at 126. Correction, 126.85. 126.85. Good afternoon. 1042. Salvador Azul 4065, retinente para puxa acionamento. Autorizado, Azul 4065, chama táxi. Autorizado, chamada para o táxi, Azul 4065. Voo no 966, vetoração, sequenciamento, esquerda para o 045. Voo no 966. Esquerda 045, 966. 42, eu colo 53, controle 120, decimal 8. 1208, uma boa tarde. 27 no 5, boa tarde, ação da identificação, desce para 050, direto posição Duna, azul 27 no 5. 050, direto Duna, 27 no 5. Salvador, o Chanel 6142, decolado, passa 2000. 6142, da o Chanel, sobe 350, contato radar na decolagem, voa Jambo. 350, direto Jambo, Chanel 6142. Ano 768, confirme a velocidade indicada. É 382409. Ano 96, a velocidade indicada. Mandando 250. 107, 4 horas e 41 de autonomia, alternando Ribeirão Preto para Parque. 738, desce e mantém 3 mil pés. Descendo para 3 mil pés, 1732. Lupa Salvador, boa tarde, azul 4061, próximo ao ponto de espera, pronto. Azul 4061, boa tarde, autorizado a linha helicóptero 0, ventou 1 no 7 0 graus, com 1 no 3, nosso. Autorizando a linha helicolada, pista no 0 azul, 4061. A decolagem é da 1 no 0, saída da El, Leda, e após Leda, direto Irani. E vai interceptar o P9857. O controle 120 decimal 8, transponder 5521. Autorizado 360 Rio, apenas November 857. Decola no 0, Nadael, Leda, Irume. Após Leda, direto Irume. 208 é o controle, 5521 transponder, voo 967. Correto, voo 967. Chame para o pushback e acionamento. 967. Já está pronto o pushback e acionamento na posição 10. Autorizado, chame táxi, voo 967. Autorizado, chame para o táxi, voo 967. 2 mil pés. 382 mil pés. M3326, livre aproximação final LS, reporta localizador, estou no zero. Reportará o LOC, 6326. Autorizado, nome de voo 090, direto para o posição ITAP. Curva esquerda para o A1 no 80. Esquerda 180, voo no 732. Boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065, livrando 1100. Para o nível 360 na saída da El. 065, com a contato radar, sobe 360, direto Leda. 360, direto Leda, azul 4065. Ou 966, direita 090, autorizado LS. 390, autorizado LS, ou 966. Yes. esquerda pro 150, está autorizado em LS Bono 732. Minuto para 4. Luiz, aguardando 4. 8, 8, 4. 2, 6, 5, completa final LS, pistão 0, torre 118, 95. 2, 9, 5, 4. Salvador, Xené 6326, boa tarde. Xené 6326, boa tarde. Check o trem, nível pouso pistão 0, vento 180 graus, 139. Vento livre pouso, 3126. 3154, desce uma centena direto posição Itapia 3154. O Gol 966 reduz 1809 nós. Menos e noite, zero, novamente. Flashback acionamento, Gol 2097, posição 8. Paulo Salvador, Gol 2097. Zero na 7, portão 8, autorizado, chama tá. Minha torre em 1895. 1895, bônus 732. Pre-Salvador, bônus 738, estabilizado no localizador. Bônus 738, continua a aproximação. Aguardo, pista livre. Guardo, bônus 732. Na esquerda, Puca, Jamo, Caju. Transponder 5530, controle Salvador 120, decimal 8 com 1884. Cuidado 230, Aracaju, via Boca, 7, Salvador 10, por esquerda, precisa Puca, Jamo, Caju. 30, transponder, controle 1208, 1884. 1884, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. O 4462 reduza para 2, 2 mais. Dois, dois, zero, mais, para trás uma vez. Alto 2705, desça para 3.000 pés, ajuste no 09, está autorizado para o simplesmente LS e repasse estabilizado. Vida 3.000 com 1019, autorizado, X-Ray, azul 2715. 6314, desça sem restrições para 4.000 pés, o ajuste no 019. Com 1.019, desça para 4.000, 6.014. Sinal 6142, chama centro Recife, em 12685. Recife 12685, Sinal 6326, solo 02, direito no 219. Obrigado. Estabilizado, Gol 966. 1966, Cine Torre, em 1895. 295. Boa tarde, Xané 6326, Alfa, Juliette, Alfa, chame antes do ataque, seu Juliette. Vai chamar, seu Juliette. 1207, táxi aprovado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1, táxi Índia, no ponto de espera torre 1, 1, 8, 10, 1, 8, 5, ajuste altímetro 019. Parte 1, via ponto de espera 1895, como 19, 2097. 1967 para o táxi, 1159 a bordo, 3 horas e 50, alterna Guarulhos. 1967, segue a nave da companhia como número 2 até o ponto de espera da pista 10, via Bate 1 e Taxi Índia, Contato para a torre 18 decimal 95, ajuste altímetro no 019. 41 índia, 1895, 19, 19, 19. Puxa 63, 1-1, aguarde, puxa acionamento. 3-2-1, aguardando. Direito 1-2-1, abre, gol 9-7-3-2, obrigado, bom dia, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 2-0-9-7, ponto esperador 9-0. Alô, Salvador, boa tarde, Bono 738, livrou, Delta. Boa, Bono 738, pega via Alfa, repórter da Juliette. Via Alfa, repórter da Juliette, Bono 738. Cadê? Chame a 326, Juliette, portão 9. Portão 9, via Juliette, obrigado, Delta. Azul 4462, está sobredor para o sequenciamento. Curva esquerda para o 010, limite ao localizador. Esquerda para o 10, limite ao localizador. 4462, reautorizado, nível de voo 090. Está passando, tem a gente no momento, a gente escuta agora, 4462. Cruzando 050, tá 4000, chame a mesa. 314. Chame a 314, reduza para 1909, autorizado até 3000 pés. Ajuste que permanece na 019. 1019, reduz 190, chame a mesa 314. 3154, desça sem restrições para 4000 pés, ajuste na 019. 4000 sem restrições, 619. 3154. 4462, desça até o nível 080, informe que vai seguir tráfego agora 12 horas, corrigindo, 11 horas, 7 milhas, rumo Nordeste, cruz 070 indecida, vai abaixo 320. Seguindo a aeronave, está 6 milhas à esquerda, 4462. 1884, totalmente pronto, início de imediato. Afirmativo. Autorizado, chame táxi. Final 6314 para o localizador, curva esquerda para o 040, repasse estabilizado, autorizado até 2000 pés. 10-2000 na pro 040, limitado pelo localizador, chame ameaça. Isso não passa por nada estabilizado. Livre de colagem, vento 180 graus, 129. Colagem, 2017. 4462 atingindo 80. Sim, reautorizado 070, azul 4462. 070, 4462. O tráfego dele que está agora é 4 para 5 milhas aqui na frente, 12 horas. Relativo. Solo Bono 732, antes da Juliette. 1824, considera autorização, mantém a posição. Mantém. Bono 738, Juliette, portão 612. Juliette, portão 6, Bono 738. Pode iniciar o Bono 824? Negativo, mantenha a posição, Bono 824. Tá, mantenha a posição, teve um problema aqui na comunicação para a manutenção. Gente. Agora está totalmente pronto, estava autorizado. Gente, aguarde a autorização. Esse é o PES, autorizado sinal ILS. Pode utilizar 3254. Do 4462, curva à direita para o 040, limite permanece localizador, reautorizado até 4000 pés, O ajuste no 019. Que direto 4040, obviamente o lote, desce para 4000, com 19 azul, 4462. Avisado o localizador, chame a 3, 14. Chame a 3, 14, ao passar a zona, chame a torre, em 1895. Passando a 1895. Controle é o gol 6027, boa tarde. 6027, boa tarde, assinando a identificação autorizada a chegada a bom, desça para 4000 pés, o ajuste no 019. Seria para o gol 2097, está decolando de Salvador, senhor, passando 2000 agora. E2017, negativo contato radar, salivação nível 240 e direto coral. É, pode ser 200 direto coral, senhor? Foi escrito 200, vai dar uma coordenação para pelo comissional. Sente, foi o autorizado pelo CEI. Eu tenho 240, aguarde coordenação, gol 2017. Ah, tá ok, então vamos aguardar a coordenação. Sente, vai 2017, vou no coral. Azul 4462 para o localizador, direita para o A060, reforço estabilizado, autorizado até 2010. Direita 060, 2010, chame estabilizado, 4462. Salvador 7217, informação ISC. 3217, aciona identificação, autorizada a chegada bom, fica para 4000 pés, o ajuste no 019. 19, 4000 bom, 3217. Salvador, muito boa tarde. 63, 1, quanto a janela, passado, travado, estabilizado, ILS, da 1-0. Janela 63, 1, 4, boa tarde. Continua aproximando o seu rodando, piso no zero livre. Aguardando. O 967, decolando imediato, autorizado. Gente, o 967, mais a posição. Está tudo em ordem, estamos descendo. Autorizado pelo centro, nível final 200. Gente, autorizado, final 200, gol 2097. Azul 2715, solo 11, direito no 219. A direita no 219, azul 2715. Pouso pista no 0, vento 180 graus, 149. Livro pouso 63 no 4. Balizador. Alfa aqui no 43, apita balizador azul 27. Estabilizado, 442. Minuto, gol 984. Meia dois, 6321 na escuta da torre? Tem um ativo na escuta, o 6321. Por gentileza, taxi um pouco mais à frente, para a nave da Gol 02 realizar push. Vamos botar um pouquinho mais, não vai dar para botar muito, muito não, está bem forte, já fica no meio aqui. Tem que ser um pouco suficiente. Localizador, visual capista, 154, chama a torre, em 1895. 2895. Confirmando pro azul 275, qual seria a posição dele? Não possuo posição, só tenho parte 3. Tá ok, obrigado. Tenho 984, porção 2 autorizado, chame tá. Oxalé 6394, boa, siga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, sou Juliette, 6394. 70 graus, com 159, livre pouso, TAM 3154. Livre pouso. Estabilizado, ele é sexo aí, pressionou 04462. 04462, chame a torre, em 11895. Torre, Salvador 1895, 4462. 12097, chame o centro Recife, na frequência 125, decimal 1. Vai chamar 125, no gol, 2097. 03217, desça para 2010, ajuste e permanece no 09, está autorizada a final ILS e repasse estabilizado. 2.000 pés, reportar a final de estabilidade, 327. Pode passar pro gol ali, não, depois do Airbus tá pousando? Tô pra torre? Não dá um espacinho pro gol ali, depois que o Airbus pousar, não? A próxima aeronave da Azul é a última no sequenciamento, ela já acabou de passar o externo. Após a aeronave da Azul, vai ser autorizado no 967. Tá bom, obrigado. Repouso, pista do 04492. Gol no 967, após a embreagem da zona final, ali mantém. Okay. Rádio 1-0, boa tarde, prossiga. Guardião 09, já pronto para decolagem? Então, em frente ao lado do Grero, vento é 170 graus, ano 39, é um tráfego para reportar, reporta fora do solo. Azul 4462, solo para 19, no 219. 219, azul 4462, boa. Boa, no 967, vento 170 graus, ano 49, decolagem pista no zero. Já decolagem no zero, no 967. Azul 4462, Alfa, mantém a cidade Juliette. Alfa, mantém a cidade Juliette, azul 4462. Tá, Papa Romeu, Pedro Serra, Lima, atende na informação, X-Ray. Falou que você Serra Lima, senhor de identificação. Vou ir na proa de Amã para interceptar a chegada Amã, reporte no ideal de descida. Proa de Amã para chegada Amã, já no ideal de descida, aqui, né? Você Serra Lima, autorizado até 4 mil pés, ajuste no 019. Tente autorizado até 4 mil pés, ajuste no 019. No 966, prepare a saída Puca, Jamo, Zipar, aguardando cópia. Obrigadão. No 966. Controle Salvador, Gol 967, decolou. 967, contato radar, para o nível 360, após 2000, foi Leda. Para o 360, 2000, Leda, 1967. Era da pista no zero, direita via Índia, ponto de espera torre 1, 18 desse 195, CNH 1 no 0, no 9. Ataque seu ponto de espera torre 1, 18 desse 195, 0, 9, 0. Fala, 4462. 06321, livre de decolagem, vento 170 graus, 159. Livre de decolagem, 06321. Tô remendo, foi feito lá, parece que tá soltando tudo. Gente, cadê a reportagem? Puxa, 63 no quadro, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 63, não, cadê a janela? Estão observando o táxi da Oceanera à frente, Juliette Portão 01. Juliette 01, 6321, decolou 22, controle no 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, mãe. 6321. 6321, contato radar, só para o nível 360, sai da árvore. 360 na árvore, 6321. Ou no 184, livre de decolagem, pista no 0, vento no 70 graus, ou no 4, não? Guardião 09, torre. Vai precisar acender mais ou já está iniciando o procedimento no pátio? Observando o táxi 09, já estava ingressar gate 1 no Juliette, portão 03, 4462. Portão 03, azul 4462. 295. 3217, final ILS. Continua a aproximação 3217, aguardando pista livre. Aguardando 3217. 3217, só para informação, temos uma aeronave no pátio, fazendo procedimento, caso receba notcast, não interfere com o pouso. Grato pela informação. Eu olhei e não dá para analisar se está comprometendo. Seria bom mandar um fiscal para ele fazer essa avaliação, hein? Que tem bastante pedra solta lá, tem. Excelente, grato. 08, boa noite, 24. Controle Salvador, boa tarde, Golden 884. Golden 884, boa tarde, contato radar, vou para o nível 230, sair da PUCA. 230, sair da PUCA, Golden 884. Paulo Salvador, uma boa tarde, Alfa Cargo 8487, com informação X-Ray. Já Alfa Cargo 8487, informação X-Ray, confere o número 2 para cópia. Prepare Puca, Jamo, Caju, aguardando. Na sua escuta. 19666, pronto, cópia. Copia. Autorizado, Sierra Bravo, Kilo Golf, via Besluno 0, nível 370. Decolagem na pista no zero, curva esquerda, Puca, Jamo, Zibar. Transponder 5570, controle Salvador 120, décima 8. 370, upper Zulu 10, decolando da 10, curva na esquerda, na Puca, Jamo, Zibar. 5570, 108, está no finger 4. Prossegue para a Serra Bravo, Kilo Golf. Permitido. Cotejamento correto, gol no 966, chame pronto, puxa acionamento. Obrigado. Alfa Salvador, boa tarde, Altan 3217. Boa tarde, Altan 3217, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o 08, Altan 3217. Alfa Cargo 8487, copia? Copia. Autorizado, Serra Bravo, Romeu Fox, via Perlu 17, nível 390. Decolagem da pista no 0, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. Transponder 5574, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado, nível 390, Puca, Jamo Aracaju, decolador 10 com curva esquerda, 5574 e 108. Só confirmando o nível 390? Assim, 390, Pesluno 7 para Recife. A Pesluno 7 Recife, está pronto para pushback e acionamento na posição 07. Parte 3, posição 7, autorizado, chame táxi, sabe, 8487. Agora para o táxi, abre para cargo 8487. O avianca que está no portão 2, na posição 4, gentileza. Guardião 09, não escuta mais nem. Turno 824, chame o centro Recife, na frequência 126.85. 2685 ou 984. Siga. Tá bom, avianca pra nós, curta a sua frequência. Acho que não. Tá, obrigado. Seu nome é 321, no chame o centro Recife, na frequência 128.8. Seu nome é 321? 3288, vai chamar o 6321 no... Interceptando o localizador aqui, o Serra Lima. O Serra Lima chama a torre, 19895. 21895, aqui, o Serra Lima. Torre Salvador, boa tarde. Papo Romeu, aqui, o Serra Lima, estabilizado no localizador. Papo Romeu, aqui, o Serra Lima, continua a aproximação, reporta o marcador externo. Excelente, reporta o externo, aqui, o Serra Lima. Salvador, bom dia. Boa tarde, Oceaner. 6327, informação de bem, 09, autorização Delta. Boa tarde, Oceaner 6327, informação X-Ray, autorizado Serra Brava 20 a Lima, via rota do plano, nível 240. Decolagem da pista no zero, curva direita, saída da EL, transição coral, após segue visual conforme rota. Transponder 5555, controle Salvador 120.8. 240 Eléo, posso confirmar, decola da 10, curva direita, da El Coral, prossegue os blocos. 5120.8, né? 6327. Confirma o transponder? 5555. Com o atejamento correto, chame pronto para o estacionamento, o Xenem 327. Pode parar. Milhas Nordeste do Salvador, mantém a proa de volta para o que está chegada a volta e reporte os dias descidos. Na proa de volta, reportaremos para a descida de azul 27 no ar. 129. Gente, reporte na final da 17 que quiser, viu? Solo, Alfa Cargo 8487 para táxi PB02, autonomia de 2 horas e 51 e hotel na Salvador. Apta, cargo 8487, táxi aprovado até o ponto de espera da Bicina 0, via parte 371 e táxi Índia. No ponto de espera, torre 118-95, QNH 1019. 1019, parte 3, parte 1, aí na Índia, 1895, bom. Para a final da 17, Cristiano Lima. Cristiano Lima, livre pouso, pista no 7, vento 180 graus, 139. Cristiano Lima. Vamos zero para um. Avisa 8487, livre galinha decolar, piscina 0, vento 180 graus, 13 nós. Livre galinha decolar, dá 10, avisa cargo 8487. Papa Tango, Whisky, Vitor, Michael, pior. 5. Avisa Sanatra, pensa livre, libera à direita. Na escuta, Papadango e Vitor Mike, prossiga. Bom, bom. 1208, boa. Avisa cargo 8487. Autorizado. Serra November Delta Hotel, via rota do plano, nível 125. Decolagem na pista 7, curva à direita, via corredor axé, restrito 1 mil pés até liberação do controle. Transponder 5166, controle Salvador 120, décima 8. Luiz e Vitor Mike. Luiz e Vitor Mike, cotejamento correto. Chame a torre para acionamento de decolagem, QNH 1099. com 966 no finger 4. 966, portão 4, autorizado, chama o táxi. Chama, obrigado.